4207, número 2, aproximação, reduza para 2009. Reduzindo 2009, eu sou 4207. São 3286, redução para 2309. Reduzindo 2309, são 370.010, pronto. Azul 2770, 3 Adelaide, Palavra Pistana 0, vento no 30 graus, 129. Gente, liberar e decolar o Azul 2770. Bono 094, complete nosso procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, boa. Sim. Azul 4207, desça para 2000 pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pistão no zero, reposto estabilizado. 2000, autorizado, reposto estabilizado, 4207 da Azul. Continua a aproximação, guarda pista livre, altimetro 021, no tráfego iniciando a rolagem agora na TRC, ATR. 094. Autorizado você para 3 mil pés sem restrições de altitude. 3 mil pés sem restrições para 3286. Controle Salvador, bom dia. 13198, promoção Mike. 13198, bom dia. Via chegada Bom Médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 021. 080, Bom Médio 1, 1021, 13198. Alguma possibilidade de voar ETAP? Autoridade ETAP, 13198. obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2770, Coral 1 na Bravo. Azul 2770, contato com a dana decolagem, via saída Coral 1 na Bravo, submantém nível de voo 160. Após 2000 pés, vai direto Coral. Sente no perfil até 2000, após direto Coral, subindo 160, Azul 2770. Sorri Salvador. Muito bom dia, Gol 1230, já está na Índia, só sua ponte espera da 10, pronto. 1230, na sua ponte espera. Qual a sua ponte espera, Gol 1230? Então 3286, redução para 1207, contato final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 4207, boa semana, obrigado. Composto. Então, 3286, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, da pistola 0, é estabilizado. Juvenil, bota na autorização do X-Ray, número 0, controle Salvador, azul 2770. Precisa manter a proa 245 por umas 20 milhas para evitar formações. Após o Coral 245 por 20 milhas, ciente, Azul 2770. Avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, chuva no 0 mais. Pouso autorizado, azul 4207, 90. 1230, decolado 34, chame controle 120, decimal 8. Para controle 208, 1230, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o 1230 decolou na saída PUCA. 1230, acione código transponder 5566. Prossiga conforme autorizado na saída PUCA, submantenha nível de voo 370, aguarde contato radar. Gente, colocado agora 5566, acredito, subindo 370, aguardando o 1230. 1230, contato radar, passo no 1900 pés. Você pode levar na prova de PUCA, 930? Autorizado PUCA, Gol 1230. PUCA autorizado grato, Gol 1230. Azul 2770, tráfego 12 horas, 34 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 110, em descida é 2321, em aproximação para Salvador. Tá ciente, Azul 2770, pronto, está reaprovando, o coral está presente. Ciente, Azul 2770. 3198, autorizado separar nível de voo 050. 050, 3198. Azul 2770, autorizado direto Raíra. Vai voar Raíra, o 2770. Azul 2770, correção. Após Coral, voa Raíra. Gente, após Coral, vai voar Raíra, 2770. Sam 3286, estabilizado. Afirmo, Sam 3286. Até o final do procedimento, chame seu reservador, frequência 118, decimal 95. 295, Sam 3286. Controle Salvador, Sam 3740, informação mais. Sam 3740, via chegada com médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 021. 080, 021, 3740. Mantera, você pressão no ponto de espera pronto? Chama na 040, mantém a ponto de espera. Da ponto de espera, agora no 040. Sam Salvador, uma boa, Sam 3286, final, IRS 7250. Sam 3286, continua a aproximação, aguarde, pista no 0 livre, que é legal no 021. 021, aguarda, Sam 3286. Azul, 4207, solo 37, direito, 121, decimal 9. Livrando, Azul 4207. 219. Sam 3286, vento no 40 graus, 11 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso no 0, Sam 3286. Sam 3198, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 021, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão mais 0, responsabilizado. 2000 pés sem restrições, no 021, Sam 3198, livre ILS. Autorizando ali a EMAT, pistão no 0. Ali a EMAT no 061, no 402, né? Salvador, muito bom dia. São 4777, informação mais. Sam 4777, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 090, ajuste no 021. 090, estado no 021, via Bonf, Sam 4777. Controle Salvador, só confirmando, teste de até que nível para o Sam 4777. Lista para o nível de voo 090, tenho 4777. 090, muito obrigado, Sam 4777. Sam 740, autorizado a descer para 4.000 pés sem restrições. 4.000 sem restrições para 3740. Gol 1230, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife, 2545, alterna 2685, bom dia, gol 1230. Bom dia, bom dia. Obrigado. Chamei 140, decola 242, chama controle 120, decimal 8. 308, meia 140. Torre, bom dia, gol 642, posso posicionar a prova? 642, autorizado a Lima, teve pistão 0. A Lima deu no 0, no 642. Da Puca, subi, mantém o nível de voo 350. Subida via Puca, subida para 350, você não autorizaria uma prova de Jamo? Autorizado direto Jamo, chamei 6140. Tá bom, Jamo, obrigado, 6140. Salvador, bom dia, gol 1739. Gol 1739, bom dia, veio a chegada do Med 1, desça para o nível de voo 080, ajuste 9021. Via bom Med 1, nível 080, 1021, gol 1739. 4777, autorizado, desça para o nível de voo 050. 050, tanto, 4777. Controle de decolagem autorizada, já entrou no 30 graus, já não deu mais. Excel, mano, 642. Já me transformou frequência 118, decimal 95. 395, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 3198, passando externo. 3198, ajuste no 021, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 129. Livre pouso 90, 3198. 648, decolar 245, chama controle 120, decimal 8. 208, mano, 648. O 1648, contato radar na decolagem, via saída Puca, subir e manter o nível de voo 350. Subir e manter 350 na Puca, o 1648. Então, 3740, desça para 2.000 pés, permanece ajuste, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, responsabilizada. Essa 2021, autorizado ILS X-Ray, me portará estabilizado, 3740. Controle 862 em Agora você na força do centro Recife, achando é 6140. Muito obrigado. Como 739, número 3 na aproximação, reduza para 2309. 239, vamos 739. Direito 3109. Direito 3109, obrigado, bom dia. Aracaju, muito grato pela coordenação, 6140. 1739, desça para o nível de voo 060. Autorizado nível 060, igual o 9739. O 4777 está efetuando um pequeno desvio à direita da informação. Gente, tá 4777 após desvio do apelo. Após desvio vai para o apelo, tá? 4777. Xanã 6140, Xanã Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 255, 2085, obrigado, 6140, meu Xanã. Uhum. Obrigado. Manda uma prova de pelo, tá? 4777. Sim, Xanã 4777. Gosta, Golf Kilo. Solta a carita, prossiga. Alta posição Conde, seu desvado é encerrado, mantém o nível de voo 090. Chame controle Aracaju, frequência no 20.3. 03, camarada, muito grato, Golf Kilo. Estabilizou, tá 3740. 3740, confiante final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, 3740. Salvador, o Azul 2770, tá passando a posição parada. Azul 2770, afirmativo, passa coral, serviço radar encerrado, sub mantém nível de voo no 60, chame controle ideal de frequência no 20.1. Ideal 201, Azul 27, 70. Grata, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. 477, desça para 2.000 pés, ajuste 0021, autorizado o final do procedimento em LS Actuator. Pistão 90, estabilizado. 2.000 pés com 0021, vai aportar estabilizado em LS Actuator, tá 10, tá? 4777. 1648, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 0545, da média 5, gol 1648. Controle, gol no 739, solicita uma pequena desvio à direita. 739, confirme a prova por quantas milhas? É, prova 050 por 10 milhas. Pente livre de desvios, a parte alterna do desvio, número 3 na aproximação, reduza para 1809. Reduzida a velocidade, autorizado desvio à direita, gol no 739. Salvador, gol 250, bom dia. Gol 250, bom dia. Via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 021. 80, com no 021, gol no 250, via bom médio 1. Ah, 4777 para o curso localizador, curva esquerda, proa 190, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Esquerda 90, limitado pela 280 de Salvador, tá? 4777. Uno 39, repassa o término do desvio. Bono 739, mais 3 milhas, em princípio tem condição de operar a duna, não tem condição de operar o ETAP mais. Bono 739, devido ao sequenciamento será necessário vetoração, reporte ao tempo dos desvios para ver, vetoração à esquerda. Ciente. O Bono 739 ainda mantém 6.000. Autorizado até o nível de voo 050, gol 939. Nível 050, gol 739. Controle, o gol no 739 terminou o desvio. O 739 tem condições de curvar à esquerda na proa 360? 360, a gente vai voltar para onde a gente desviou, viu, o controle. Tem condições de voar na proa 015? Vamos tentar, 030 seria possível? Autorizado, o gol no 739 desce até 4.000 pés. 030, 4.000 pés, 1021, gol no 739. Gol no 739, irá ultrapassar o curso localizador, aguarde o último vetor. Ok, ciente. Dan 4777 para o curso localizador, curva esquerda, proa 140, responsabilizado. Esquerda, 140, com reportagem estabilizada, tá? 4777. Zona 739, autorizado em separar 3.000 pés, ajuste no 021. 3.021, Zona 739. O Gol no 739. Sim. É, a distância máxima nessa proa são 4 milhas, pois nós temos que curvar devido a formações na proa. Colocar 39, para o curso localizador, curva direita, proa 045, responsabilizado. Proa 045 para o localizador, Gol no 739. Controle, o Gol 250 em ponte pro Eco Zulu Novembro, ele tá, já realizou várias chamadas aí na nossa frequência. Prossiga em ponte o Gol 1250. É, o Eco Zulu Novembro informa que está melhor descida para a Feira de Santana. Por gentileza, peça para o Patatango Eco Zulu Novembro chamar a Rádio Feira. Frequência 131, decimal 3. O Eco Zulu Novembro, chame a Rádio Feira de Santana, 131, decimal 3. Então, 4777 estabilizado. Agora sim, o 4777 estabilizado. Complete novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Vamos chamar a Torre, tá? 4777. 1139, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento em elétrico, da pistola 0, está estabilizado. 2000 localizado, já está no localizador, informaram o Glide Gol no 739. No 250, graça pela ponte, autorizado descer para o nível de voo 050. 050, 250. Graus 129. Livre voos na 10, tá? 4777. 9, complete final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2895, 1739. Salvador, bom dia, Gol 1739, LF da 10. 739, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, time no 0, 21. 2021, aguarda, Gol 1739. 777, solo 01, direita no 21, decimal 9. Direita 739, pouso autorizado, pistona 0, vento no 30 graus, 09 graus. Autorizado, pouso 90, bono 739. Pode prosseguir o procedimento LS, bom 250. Essa para 2000 pés sem restrições, ajuste no 021. Autorizado o final do procedimento LS, X-ray na pista 90. Passe habilizado, bom no 250. 2000 pés, com 021, bom no 250. Solo 03, direito 121, decimal 9. Direito 129, décimo 79. Torre Salvador, com azul 2710, próxima espera 10, pronto. Azul 2710, autorizado, aliás, ele decola pistola 0, vento no 40 graus, 129. Autorizado, aliás, decola pistola 0, 2710 de azul. Azul 2710, decolado 06, Champagne 31, 20, 18. 208. Salvador, Azul 2710, decolado, saída Conde, passando 1 mil pés. Azul 2710, contato radar na decolagem, via saída Conde, sube e mantém nível de voo 170. Saída Conde, sobe e mantém 170, 2710. Via 250 estabilizada. Afirmo. Complete não. Procedimento chave Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Confuso. Salvador, o voo no 250, estabilizado LS, boa tarde, pode vir. Boa 250, tráfego avistado, pouso autorizado pistando 0, vento 30 graus, voo 29. Gente, livre pouso, voo 250. Torre Salvador, acionado, pronto para o ataque, Serra Gorfiosca. Serra Gorfiosca, ataques autorizados, chame no ponto de espera do ataque Romeu, altimetro no 0, 2, 1. Ataque autorizado, camarada Romeu. Sete no zero, autorizado voar direto Conde. Direto Conde, 2-7-0. Uniforme, microfone, táxi autorizado, aposte no ponto de espera do táxi papá, altímetro no 021. Passarão no só. Bono 250, Charlie Zona 1, nível direito via Fox, chame Charlie 1, 21 do Sinalog. 2 a 9. Microfone. Microfone, autorizado o ingresso, porta aliado pronto, pistão 7. Porta aliado pronto, microfone. Uniforme, micro uniforme, decolagem autorizada, pistão 7, vento no 30 graus, 1-1-9. Decolagem autorizada, uniforme, micro uniforme. Esse é o Golfo Oeste, então vou local com TGL 97 aí. Espero que a água feche. Conforme você é água feche, foi autorizado ali a manter pistão no 7. Uniforme, microuniforme, decolado 1-5, chama controle 1-2-0, decimal 8. 7, uniforme, microuniforme. Salvador, papapapa, uniforme, microuniforme. Papapapa, uniforme, microuniforme, prossiga conforme autorizado, aguarde contato radar. Prossiga na saída Momo, e mantenha nível de voo 260. Saída Momo no nível 260, de forma que faz. Papa Uniforme, Mike Uniforme, chefe seu transponder, não recebo o modo alfa nem charge, sendo que o transponder 5031. 5031 acionado, de forma que faz. Xenê 6200, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Salvador, bom dia, Xenê 6200, chama o controle de Salvador, Xenê 6200, bom dia, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 021. Autoridade Tata, Xanemia 200. A Tava Pau Uniforme, Mike Uniforme, contato radar, passa 2.900 pés. Sede na Pau. Bono 094. Bono 094, autorizado a Lema, Tuxi, Tano 0. Lema, Tano 0, Bono 094. Palma, Thiago, Chester, decolar 218, circuito não padrão da 17, curva à direita no meu pés, pode cruzar na vista 0. Curva à direita, 1 no meu pés, aposta para cruzamento 210, Thiago, Chester. 020. 320, 020, Bono 020. Curva esquerda, direto, posição Cogbo. Mantenha a proa até o 0 na 0 e após o Cogbo, bono 094. Bono 094, então alinhado em livre decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 1 e 2 nós. Arriba a decolagem, bono 094. Uniforme Mike Uniforme, autorizado pelo Centro Recife, direto Mastur. Mastur, Uniforme Mike Uniforme. Se autorizar direto NITS, para nós seria melhor. Sim, chegou a coordenação com o Centro Recife. O Xanem 6200, autorizado de descer para 4 mil pés, sem restrições, ajuste no 021. 4 mil com 1021, 6200. Thiago, você acha que eu tô no visual cruzando o estilão no zero? Autorizado girar a base, eu tô caindo ativo na pista no 7. Vento no 4, 0 graus, voo no 1 no mais. Livre, toca em mexida 1 no 7, zero graus. Azul 4, 0 graus. Bom dia, bom dia, bom dia, nós estamos fazendo pro. Bono 094, contato radar na decolagem. Mantenha o eixo de decolagem até o nível de voo 050. Após, vai direto Cogbo. Na proa até o 050, após a Cogbo. Senhor Salvador, Papa Romero da Lembrança, passou através de Vega Cruz, mantendo o canal de Papá Romeu na venda é ótica, o uísque mantém sobre regra de voo visuais, o nome que as faz ajuste no 091, 1021, no reposto através de Paripe. Manterá em condições visuais, 1021, reportar através de Paris, November Oscuit. A Paris, November Oscuit, que confirma o seu tipo de equipamento. 02 a bordo, é um Papa 28 Alfa. Gente.6200, desça para 2000 pés sem restrições, autorizado o final do procedimento ele é efetuado na pista 1-0, até estabilizado. 2000, direto, autorizado, reportará, 6200. Azul 4082, redução para 2309. 2-3-0, considera 10. Estou com o remeteu aos 2-3. Um no meu pé, curva esquerda, circuito padrão agora da 1-7. É forte, pronto para girar a base. Esquerda, perna do vento no 7, reporta ali para girar a base, serra confiança. Salvador, bom dia, gol 1962, informação, Mike. 1962, bom dia, via chegada com médio 1, no desça para o nível de voo 080. Ajuste no 021. 080, possibilidade de voar, Duna? Autorizado o TAP, gol 1962. TAP, grato, 1962. Vento 1,40 graus, 1,1 mais. Foi vital de remetir 1,7, o Serra do Casca. Papapá Uniforme, Mike Uniforme, chama o Centro Recife, frequência 1,25,45, alterna 1,26,85. 2,545, 2,685, Uniforme.